Baby, eu não quero mais brigar por coisas sem sentido. Essa desconfiança vai acabar comigo. Eu não quero mais jogar esse jogo contigo. Tô aqui pra nós conversar tudo que for preciso. Junto com a neblina, dose de bucana. Só o seu cheiro fica na minha cama. Loura gostosa nas suas curvas. Eu me perco tentando encontrar a resposta. Coloca em ação, poder do agora. A vida sem um sonho, é um mundo sem nada. E uma mulher com medo é uma águia sem asas. Tudo mudou quando você chegou. Quando você chegou, tudo mudou. Quando você chegou, não olha pra mim, pra mim. Se não sou eu quem vai te fazer feliz. Mesmo sem maquiagem, permanece lindo. Olha como nós estamos longe do fim. Baby, eu não quero mais brigar por coisas sem sentido. Essa desconfiança vai acabar comigo. Eu não quero mais jogar esse jogo contigo. Tô aqui pra nós conversar tudo que for preciso. Tudo mudou quando você chegou. Quando você chegou, tudo mudou quando você chegou.